Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre. Nós vamos falar hoje, o tema da palestra de hoje é não aborrecer a própria vida. Então, tem momentos, né, fazendo uma reflexão da nossa vida, nós podemos assim observar que existem momentos, né, na vida que a gente está sempre à procura de alguma coisa. Existe um vazio, uma angústia, uma ansiedade, uma procura de alguma coisa que possa preencher o nosso interior. Buscamos em várias coisas, materiais, não espirituais, né? E nós continuamos a nossa caminhada com aquele sentimento apertado. Ora, parece que encontramos, né? Mas de repente aquele entusiasmo acaba. Não, não é isso que eu quero. E vamos em busca de outra coisa. Aí encontramos aquilo. Ah, é isso. Agora achei, agora me encontrei. Agora posso caminhar tranquilamente porque é isso que eu quero fazer. E de repente acaba-se o encanto, não é mais aquilo. E a gente vem observando, né, que não só fizemos algumas conversações, algumas pesquisas, que na maioria das consultas de psicólogos se atende muitas pessoas assim. E no começo, ao princípio, eu achei que era mais adolescente, né? Porque é uma falta, vamos assim dizer, de um amadurecimento espiritual que causa esse vazio, essa incerteza, essa insegurança. A princípio pensei que fosse, mas não é. É. Não é só em adolescentes. Existem hoje muitas pessoas com 30, com 40, independente da idade, que passa pela mesma situação. E nós vamos então conversando, né, a respeito de tudo isso, e vamos estudando e vamos vendo, e encontramos muitas respostas em Joana de Ângeles, na parte psicológica dela. E ela vem nos dizer exatamente que todo esse sentimento, toda essa procura, essa busca, é exatamente a falta desse amadurecimento espiritual. Porque amadurecer fisicamente não quer dizer que já amadureceu o espírito. Porque nós sabemos pelas reencarnações que uns reencarnaram mais, estão num plano evolutivo, outros estão em outro plano evolutivo, talvez menos, reencarnaram menos, menos experiências, é aonde existe, né, essas desigualdades e a pessoa então passa por momentos, vamos assim dizer, de adolescência espiritual, né? Não amadureceu ainda, está em busca de algo que nem sabe o que é, mas quer, precisa, necessita, para poder se sentir em paz, para poder se sentir melhor. E tudo isso gera muitas crises psicológicas. Gerando essas crises, que a causa principal é no sentimento, porque isso aqui, essa falta de amadurecimento, é um sentimento em desequilíbrio, são sentimentos em desequilíbrio, as emoções, egoísmo, orgulho, né? Tudo isso que nós trazemos, esses vícios, acaba causando e agravando muito essa falta aqui de amadurecimento. Porque se você não tem um preparo para encarar algo na vida, e nós ainda sabemos, nós que somos espíritos, sabemos que nós carregamos toda essa bagagem, né, que não muito boa lá do passado, então isso aqui agrava muito. Tem um agravante muito e complica-se muito nessas crises psicológicas. Por isso os consultórios estão cheios hoje. É os sentimentos que nós carregamos dentro de nós em desequilíbrio, que são as emoções, que nos causa esse vazio, que nos causa crises, perturbações, que a gente não consegue se achar. É tudo isso aqui, em desequilíbrio. Então, o papel da religião, que é onde nós vamos começar a nossa conversa hoje, ele é um papel essencial para todos nós. No livro Consolador, seja qualquer religião, tá? Nós vamos nos ater hoje ao Espiritismo, Mas seja em qualquer religião, evangélica, católica, né, qualquer que seja, bandista, qualquer que seja a religião que você esteja, o papel dela é fundamental na sua vida para o crescimento e amadurecimento espiritual do espírito, do ser que todos nós somos. No livro Consolador, do Chico, na questão 292, em que sentido deveremos tomar o conceito de religião? Então, qual é o conceito? Em que sentido? E o Emmanuel responde: religião para todos os homens. Religião, hein? Ele não disse espírita, ele não disse católico, ele não disse religião. Para todos os homens. Deveria compreender-se como sentimento divino, algo que vem de Deus, do universo, que clarifica o caminho das almas, ou seja, ilumina os nossos caminhos, nos dá direção para as coisas, e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo, porque nós sabemos que nós temos evolução diferente um dos outros. Então, cada um à sua maneira. Porém, ela deve, porque ele colocou deveria ser. Deveria ser. Porque ele sabe que nós ainda não estamos preparados. Mas que nós temos que buscar e encontrar. Então, ela deve ser. Deve ser, né? Compreender um sentimento de Deus. E ela deve iluminar o caminho do homem para que o homem se encontre. Para que o homem preencha esse vazio do qual ele busca tanto e não encontra. E Gandhi vem nos ajudar nessa definição, uma frase que eu peguei também de pesquisa. Um homem sem religião é como um barco sem leme, olha só, e em mar revolto, não sabe qual será seu destino. Então veja que papel principal, essencial, tem a religião para a criatura. É o leme, é aquele que vai dirigir a sua vida. É o leme, o principal, onde você vai se encontrar dentro dela. Por isso que é importante nós analisarmos a religião de uma forma muito diferente. E o Espiritismo, né, do qual nós vamos falar hoje, ele traz muito isso. Porque não basta frequentar todo dia, né, a religião que você está, os encontros, né, conforme for. Não é a presença física, mas nós estamos falando de amadurecimento espiritual. Então, é a presença espírito. Você tem que estar exatamente, por inteiro, aonde você está, em espírito e físico. Então, é muito, muito sério. Porque a religião, ser religioso, é colocar a prática moral do Cristo, é ensinada pelo Cristo, que é, que nós já todos sabemos, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a prática moral do Cristo. É isso que nós temos que trabalhar como religião dentro do nosso coração. Porque quando a gente começar a trabalhar isso, e nós começarmos a entender e chegar perto da nossa meta, qual é a nossa meta? Perfeição moral. É trabalhar os valores do ser espírita. Essa é a nossa meta, é onde nós temos que chegar. Né? Então, nós temos que começar a entender essa moral do Cristo, que está no Evangelho. Né? A doutrina espírita, ela é filosofia, ciência e religião. A religião é a moral, é trabalhar o lado da moral. Né? A ciência comprova a comprovação dos fatos, né? E a filosofia para nos ajudar nas reflexões, no autoconhecimento de cada um de nós, né? Então, não é à toa que o Senhor disse que essa atitude de amar o próximo como a si mesmo resumiria toda a lei e todos os profetas, porque isso independe de ser espírita ou não, católico, evangélico, esse lema cabe a todas as religiões. É? Trabalha-se o espírito e não o rótulo religião, espírita, evangélico ou católico. Né? É um lema de todas as religiões. Pois se sempre pensarmos nas consequências antes de tomarmos qualquer atitude, evitaremos muitos males. A vida é cheia de dificuldades. E sem esse sentimento de religião, nós ficamos exatamente à deriva, como um barco num mar revolto, sem saber para onde vai. E é aí que nós nos perdemos. É aí, como diz minha avó, é aí que mora o perigo. Porque é aí que a gente começa a achar uma âncora aqui, outra ali, e vai achando que está certo e vai tomando rumos e caminhos diferentes. Né? E depois complica. Então, o nosso destino, portanto, depende de saber como agirmos frente a essas dificuldades do dia a dia. E a religião, ela pode muito bem nos ensinar isso. Que ela pode nos dar uma direção. Ela pode iluminar os nossos caminhos. Claro que vai depender das nossas atitudes frente a essas dificuldades. Né? O que estamos fazendo, qual atitude que nós vamos tomar, né? Com amor, com respeito ao próximo, né? Não só pensando em nós, mas pensando também no outro. Tem tudo isso para a gente analisar. Né? Mas que ela nos dá um sentimento de mais fortaleza dentro de nós, de mais segurança perante as dificuldades, dá. Basta nós analisarmos uma pessoa quando fica... está doente ou passando por uma dificuldade, uma pessoa que tem uma religião e uma pessoa que não tem. Nós vamos achar a diferença tremenda. Né? Porque por mais que se tenha medo daquele momento, daquela dificuldade, tem insegurança, mas a pessoa que tem religião, uma oração, pelo menos uma prece, ela vai fazer. Enquanto a outra vai cair em desespero, sem saber a quem procurar, sem saber quem pedir ajuda. Não sei se já passaram por situações, se conhecem pessoas assim. Eu conheço. Então é muito difícil. Porque para nós que temos uma religião, que praticamos, né, procuramos praticar, procuramos exemplificar, né, mudar atitudes dentro de nós, nos estudos que nós temos aqui na casa, né, em outros centros também tem. Mas para nós já é difícil certos momentos de dificuldade. Imagina para quem não tem uma religião nenhuma. Para quem não conhece, não tem um sentimento religioso dentro. Fica muito mais complicado. Né? Mas nós temos algumas frases que nós vamos estar falando hoje, né? Umas frases do Evangelho que nos faz refletir muito. E que se a gente for ler e passar batido, nós não vamos entender. Vai parecer que o Mestre Jesus fez assim, um contrassenso no que ele quis dizer. Mas será que o próprio Cristo vai falar isso? Mas como, né? E se a gente for analisar, olha essa aqui, por exemplo. Se alguém vier a mim e não aborrecer, tema da palestra de hoje, não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ah, mas que curioso. Mas então eu tenho que aborrecer todo mundo, eu tenho que largar tudo. E a minha vida, como é que faz? E a minha família? Porque antes de ser um bom cristão, um bom religioso, seja um bom filho, seja um bom pai, seja uma boa mãe, é compromisso nosso. Isso eu aprendi. Porque certa vez eu fiz eu fiz exatamente essa pergunta a um querido amigo nosso, que todos vocês conhecem, há muito tempo atrás, e eu estava passando por uma certa dificuldade de frequência, né, na casa, e eu me perdi um pouco no meio disso, e eu fiz essa pergunta. Ele falou, não, antes de você ser espírita, você é mãe. Então você tem uma responsabilidade dentro da sua casa. Sua filha é sua responsabilidade, não da sua mãe. Então pare um pouco a sua vida agitada, pense um pouco na sua filha como mãe, depois você volta a fazer. Foi o que eu fiz. Diminui um pouco lá fora e olhe um pouco para dentro de casa. E foi o que eu fiz. E posso dizer que foi um excelente conselho. Me gerou, assim, ótimos resultados. Né? Mas muito bem. Então, nessa frase aqui, ele vem nos dizer o seguinte, que toda mudança, todas as vezes que nós conseguimos analisar a nossa vida e nós vamos mudar alguma coisa dentro de nós, toda mudança gera uma consequência. Não tem como fugir disso. toda mudança gera uma consequência. E a partir desse momento, quando nós conseguimos compreender os nossos limites, modificamos algumas atitudes que nós conseguimos modificar, é certo que as pessoas que convivem mais próximas de nós, que no caso são os familiares, os primeiros, começam a perceber essa mudança, começam a sentir essa mudança. Nós vamos dar aqui alguns exemplos. Eu queria deixar bem claro que essa percepção familiar ou amigo daqueles que estão mais próximos, temos a certeza que é muito mais por ignorância religiosa do que por maldade ou qualquer outra coisa. Mas começa a surgir os comentários. Nós vamos citar um exemplo bem simples aqui. A bebida alcoólica, por exemplo. Quando nós, né, começamos a frequentar uma religião, nós vamos nos conscientizar que é hora de parar. Que essa bebida alcoólica está fazendo mal tanto para o organismo, para o meu organismo, quanto para o meu espírito, que está acarretando muitas complicações na minha vida, tanto interna quanto externa. Porque a religião bem sentida, a religião bem estudada, assim como a doutrina espírita, nós estamos falando hoje aqui do espiritismo também, né? Claro. Ela nos traz o quê? A responsabilidade. Por isso que ser espírita é difícil. Porque quando nós começamos a estudar, é bonito falar, eu sou espírita, é bonito. Mas ser espírita é difícil. Porque ela nos traz a responsabilidade. Quando a gente começa a estudar livro dos espíritos, começa a estudar obras póstumas, né? Gênesis, então, nem se fala, e por aí vai, e começa a ler determinados livros ali dentro da doutrina, ela começa a acender uma luz aqui dentro, ó. Fala, opa, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Não existe um Deus lá em cima que fala, ó, hoje você vai sofrer, hoje você não vai. Essa aqui também não vai, ele vai hoje. Não existe um Deus lá em cima. Os sofrimentos são causados por nós mesmos. Quer dizer, a responsabilidade não é de Deus, é minha. O que eu estou fazendo? Cada um de nós tem um mundo. Eu tenho o meu mundo interior, você tem ele, você tem... Cada um tem um mundo. E esse mundo interior é você que tem que construir. Então, cabe a você. Que maneira que eu vou querer construir o meu mundo? A doutrina espírita traz isso à tona. Porque ela começa a iluminar os teus pensamentos. A trazer você para a responsabilidade. Olha, filho, acorda, se mexa, comece a andar, a caminhar. Porque ele ou ela, mãe, pai, filho, não vai fazer por você, não. É você que tem que fazer. Ela começa a nos chamar a responsabilidade. É difícil. Aí já... Ah, então eu não quero, não. Não quero compromisso, não. O compromisso é muito sério. Nós temos que... Vamos colocar isso em todas as religiões. Né? Catolicismo. Tenho certeza que dentro da doutrina deles, eles também têm a responsabilidade deles. Né? E é muito sério. Então, ela bem sentida, ela começa a nos trazer a essa... Vamos dizer assim, a essa razão das coisas, não é? E aí começa os comentários, né? A primeira oportunidade da família reunida, aquele churrasco, um feriado, nós estamos aí, vai servir um copo lá de bebida alcoólica, não aceita. Aí já começa, uai, mas o que aconteceu, cara? Os amigos adoram isso, né? Uai, virou crente? Não é mais homem? O que que acontece? Né? Nesse exato momento... Quando surgem esses comentários e de pessoas que nós amamos muito, nós começamos a fazer o tema da palestra de hoje. Nós começamos a aborrecer a nossa própria vida. Começa a causar um sentimento interno nosso de dizer, será que vale a pena o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo? Mas eu vou ter que largar meus amigos, eu vou ter que largar de ir aonde eu tenho que ir? Como que eu vou fazer? Nesse momento começa a gerar uma dúvida interna. E é nesse exato momento que o Mestre Jesus nos pede uma palavra que eu vou dizer para vocês aqui, contar rapidamente como eu contei ontem lá em Guzulândia. Em 1998, eu procurei um amigo nosso para tirar umas dúvidas minhas. Eu estava em época de faculdade, tinha terminado minha faculdade e eu não sabia exatamente o que seguir da vida. Não sabia se eu casasse, se eu ia embora, o que eu ia fazer, se eu ia seguir a minha faculdade, parecia que eu não queria mais aquilo, passei 4 anos estudando, parecia que eu não queria mais. Estava totalmente complicada na vida, buscando alguma coisa que preenchesse um vazio, que eu nem sabia o que era. E ele disse assim para mim, 1998, Patrícia, os espíritos, os benfeitores estão apenas aparecendo uma palavra para mim. Perseverança. Quando foi agora, 3 anos atrás, tive novamente problemas na minha vida, onde eu fui procurá-lo novamente. Olha, aconteceu isso. Problemas de saúde na família, né? O meu pai, que todos sabem. E muito assim, angustiada, muito, né? Fui procurá-lo novamente. Patrícia, novamente a palavra. Perseverança. Vale a pena? Vale muito a pena. E quando nós começamos a estudar dentro da doutrina espírita que a nossa vida principal não é a vida física, é a vida espiritual, então vale a pena. Os comentários vão surgir. Sempre vão surgir. Sempre vão. Nem o próprio Cristo conseguiu agradar todo mundo. Quem dirá nós? Mas o que nós temos que ser? Perseverantes naquilo que nós, naqueles propósitos que nós fizemos para a nossa própria vida. Não, eu quero caminhar. Eu quero seguir. Você não quer seguir? Você tem todo o direito de não seguir, de não caminhar junto comigo. Mas, por favor, deixe eu caminhar. Porque eu preciso. Eu necessito melhorar. Eu preciso buscar a minha melhora. Eu preciso evoluir. E eu só vou conseguir isso com muita perseverança, porque as dificuldades são muito grandes. São muito grandes. Nessa, é em amigos, é no meio dos amigos, é no trabalho, do dia a dia a gente passa por dificuldades. É a convivência com familiares, né? A maioria das famílias nós sabemos que são reunidas por laços de provas, né? Que tem que passar. Então a gente sabe que é difícil. Mas nós precisamos e necessitamos muito de perseverança, de segurança, de confiança naquilo que nós nos propusemos a fazer. Pelo menos nesta encarnação, pelo menos no agora. Porque esse que é o principal momento nosso é o presente. Olha só essa frase de André Luiz. Esse dia é um presente de Deus e depende de nós aquilo que venhamos a fazer. Então não é do outro, a responsabilidade é minha. Né? E só para a gente poder dar uma pausinha aí, que é chato ficar ouvindo tudo falar, né? Nós vamos escutar uma música agora que vai falar exatamente disso, dessa força, dessa coragem que a gente tem que continuar. As águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tem No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tem um item lá que chama tormentos voluntários. Só para comprovar um pouquinho do que a gente está falando até agora. Tem uma passagem que diz assim: em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, o homem procura com avidez tudo o que possa agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos, que só a ele cabe evitar. Então vem comprovar tudo o que nós estamos acabando de falar. A responsabilidade é nossa. E muitas vezes, nós não seguramos na mão de Deus e não deixamos que o Cristo guie o nosso barco. E aí nós caímos. Caímos num mar revolto sem volta. Então é muito importante nós termos a fé, a confiança nos propósitos que nós pegamos, né, permitimos a todos nós. O Chico tinha uma frase muito curiosa, né, e que essa frase eu repito todos os dias para mim, todos os dias. Eu não escrevi e coloquei na cabeceira porque eu já decorei, nem preciso mais. Uma frase que diz assim, ó: eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. Então os comentários, meus queridos irmãos, existem? Existem. Cada um tem a sua opinião, mas eu tenho que ser como eu devo ser. Né? Isso é importante. Nós pensarmos em nós como nós devemos ser, o que escolhemos para nós. Né? E para isso, para que nós possamos ter essa confiança, nós temos que renunciar a muitas coisas. E aqui está onde eu falei para vocês que é a forma mais difícil de ser espírita, porque é nesse momento aqui. É renúncias todos os dias. Em diversos momentos da nossa vida, a gente tem que renunciar a muitas coisas. Né? E aqui ele diz assim, em torno do mestre, é um livro de Pedro de Camargo Vinícius, ele diz o seguinte: não pode haver progresso moral sem renúncia. Então não tem como progredir moralmente sem renúncia. Não há caráter consolidado que se funde numa série de renúncias. Não tem como. Quem não sabe renunciar, jamais, olha as palavras que ele coloca, firmará as bases seguras da sua evolução. Renunciar é vencer, vencer é viver. Então não tem outro caminho. Se nós não aprendermos a renunciar às coisas nas nossas vidas, na nossa vida, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Né? Tem uma frase, ó, outra frase curiosa aqui: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Mas que coisa curiosa o Cristo falar isso. Ele não veio trazer paz? Mas como é que ele não veio trazer paz? Ele veio trazer espada? O que que ele quer dizer com isso aqui? Com isso aqui ele quer dizer que nesses momentos onde nós precisamos, segurando na mão de Deus, caminhar, nesses momentos, acontece uma luta dentro de nós. Nós começamos a lutar contra aquele homem velho para poder permitir que o homem novo, esse novo mundo construído por nós, possa ficar, possa se edificar. Então, esse homem velho, que é uma personalidade forjada por nós já em diversas reencarnações, o egoísmo, tristeza, várias coisas que nós já fizemos em outras reencarnações, é muito difícil de ser deixado. Então é essa luta, é isso que a espada representa aqui, é uma luta interna nossa. Porque a paz, ele não vai trazer a paz para mim, a paz sou eu que tenho que conquistar. Ela está dentro de mim, e a paz é o quê? A verdadeira felicidade é aquele momento de paz, onde você possa proporcionar ao outro aquilo de melhor que você quer para si mesmo. Essa é a paz. Isso é paz. Então, não é, ele não vai dar a paz para nós. Nós é que vamos nos esforçar para podermos ter, adquirir, ou melhor, sentir a paz que já está dentro de nós. Não é? Ele simplesmente veio trazer para nós a reflexão, a espada, para que nós possamos lutar, ter forças de tirar esse homem velho e deixar esse homem novo. E isso acontece quando? Do outro lado? Mas então há uma recompensa? Vale a pena? Não, é aqui mesmo. Nós sabemos e estudamos, tanto na física quântica quanto também no espiritismo, nós vemos muito nos livros, a lei de ação e reação. Então tudo que eu faço para a vida, ela me responde. Não é do outro lado, a hora que eu chegar do outro lado. É aqui mesmo, tudo que eu faço aqui. Ela vai me responder exatamente da mesma forma que eu reagi. Não é? No livro dos Espíritos, no item Perfeição Moral, lá fala um pouquinho dessa perfeição moral aqui, ó, do nosso objetivo que nós temos que alcançar. E diz assim, ó, pergunta 918. Por que sinais se pode reconhecer um homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia? Quer dizer, já reconhecer que aquele espírito está elevado. Qual é o sinal? E eles assim, o espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. Quer dizer, quando todos os seus atos estiverem de acordo com o Evangelho, de acordo com a prática do Cristo. E quando ele compreende por antecipação a sua vida espiritual, quando ele compreende que esses atos de Deus estão tão importante para ele quanto a vida corpórea, porque ele sabe que a verdadeira vida dele é a espiritual e não a corpórea. Nós estamos longe, né? Mas nós vamos chegar. Esse é o nosso objetivo principal, para isso que nós estamos aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, pela sua transformação moral, que nós estamos falando, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Ser espírita é fácil? Vamos até colocar aí, ser cristão, nem é ser espírita, já que estamos falando de religião ao todo, ser cristão é fácil? Não é. Mas precisamos começar a analisar esse cristão dentro de nós, o que nós queremos para nós, né? E só para encerrar, então, o apóstolo dos gentios, né, Paulo, em carta aos Romanos 8:31, ele coloca a seguinte frase: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por que nos preocuparmos com os comentários, com os outros, não é? Com esses comentários maliciosos que a gente enfrenta todos os dias, para que nos preocuparmos com isso? Se Deus está por nós, quem será contra nós? Mas para isso tudo, por isso que eu comecei a nossa palestra falando sobre sentimentos. Para isso, nós precisamos trabalhar com boa vontade e sinceridade no coração. Aí sim nós vamos estar fazendo com que a nossa religião faça alguma coisa dentro do nosso mundo, da nossa vida. Aí nós vamos estar crescendo, amadurecendo espiritualmente. Porque tudo que nós vamos estar fazendo dentro da nossa religião, dentro daquilo que nós escolhemos, que nós acreditamos como leme para a nossa vida, vai ter um sentido. E vai preencher todo esse vazio que nós carregamos dentro de nós. E com certeza vamos conseguir encontrar a paz e a felicidade que nós tanto procuramos. Em tantas coisas está tão perto de nós e muitas vezes não enxergamos. Então o Alexandre vai cantar mais uma música para encerrar. E a gente já vai encerrar já as palavras. Quero falar com Deus, eu apenas falo. Eu quero falar com Deus, eu às vezes me calo. Ele ouve o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. Me alivio pro meu coração, eu a Ele imploro. Então sinto sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e alegra o meu coração. Quanta paz! Cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Abrimos o nosso coração para que deixamos o amor florescer dentro de nós. Vamos colocar o Cristo no nosso barco, dirigindo as nossas vidas, guiando e amparando-nos em cada dificuldade, para que nós possamos seguir mais confiantes, perseverando no Pai, trabalhando essa moral, trabalhando esse interior dentro de nós, para que nós possamos crescer e quando chegarmos do outro lado, podermos olhar tudo que nós fizemos nessa encarnação e poder dizer: oh meu Deus, como foi bom. Obrigado a oportunidade nos dada de crescimento e o quanto amei, sem se importar o quanto fui amada, mas apenas amar. Que Deus nos ampare e nos abençoe por todo o sempre.